Depois de tanta desilusão, com gente que dizia gostar de mim, machuquei o meu coração. Achei que era hora de pôr um fim. Eu sei que gosta do jeito que eu faço e o jeito que eu te dou atenção. A gente junto é tão quente que abafa tipo noite de verão. Mas cuidado, porque eu sofri muito até aqui. Não me entrego pra ninguém, me tornei frio. Não diz que eu não avisei. Sofri por amor, me deixou anestesiado. Eu não sinto nada por você. Não é culpa sua que eu não tô apaixonado. Me tornei assim pra não doer. Não pensa que é sobre você. Eu tive que aprender a me proteger. Se não quiser ficar, eu já tô acostumado. Eu não vou ligar se eu te perder. Tudo que eu fiz até hoje me diz que eu não devo me entregar. Nem sempre fui insensível assim. A vida me fez mudar. Você diz que só consegue pensar em mim. Tenho medo de te machucar. Ao mesmo tempo é tão difícil de resistir quando me perco no seu olhar. Yeah. Mas cuidado, porque eu sofri muito até aqui. Não me entrego pra ninguém, me tornei frio. Não diz que eu não avisei. Sofri por amor, me deixou anestesiado. Eu não sinto nada por você. Não é culpa sua que eu não tô apaixonado. Me tornei assim pra não doer. Não pensa que é sobre você. Eu tive que aprender a me proteger. Se não quiser ficar, eu já tô acostumado. Eu não vou ligar se eu te perder. Senti tanto que agora não sinto nada por ninguém. Percebi que me entregar tanto assim não me fez bem. Sofri por amor, me deixou anestesiado. Eu não sinto nada por você. Não é culpa sua que eu não tô apaixonado. Me tornei assim pra não doer. Não pensa que é sobre você. Eu tive que aprender a me proteger. Se